está cancelada. Toda seta do adversário há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cai por terra agora armadilhas preparadas. Estou profetizando, maldições serão quebradas. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Teu óleo está sobre a minha vida, está sobre minha família, está, e a tua mão jamais se apartará. Meu guardião, sei que não permitirás, praga nunca chegará na tenda onde tu estás. E estás aqui, e estás aqui. Espirituais, eu não serei envergonhado jamais. Estou orando, guerreando com armas espirituais. Eu não serei envergonhado jamais. Eu creio sim. Estou orando, guerreando com armas espirituais. Eu não serei envergonhado jamais. Poder sim, há poder no nome de Jesus, há poder no nome, há poder, oh, há poder no nome, aleluia. nome que cura, nome que liberta, nome que transforma, o nome de Jesus.